you gonna do with your life? Oh, daddy, do you know you're still number one? But girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have. That's all they really want. Some fun. When the working day is done, oh, girls, they wanna have fun. Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, hoje eu quero abordar com os senhores sobre a real situação do conflito entre Rússia e OTAN, né, no território ucraniano. Os senhores bem sabem que, algum tempo atrás, né, os russos saíram vitoriosos, né, de Bakhmut, que foi um banho de sangue, né, pessoal. Pelo menos 400 soldados eram mortos em 24 horas, nesse caso, 400 soldados morriam por dia, né? Principalmente na ala dos ucranianos, né? O que está acontecendo na Ucrânia, pessoal, é uma implosão demográfica, né? A gente vê vídeos aí na internet de mulheres que estão fugindo da Ucrânia, chegam nos seus novos países, né? Caso Alemanha, Itália, Dinamarca. Elas encontram novos parceiros, enquanto os homens são abandonados para a morte no front. E a gente vê retardados, como o Peter Shenko, o Kraniev, do Ancapsu, defendendo a guerra da Ucrânia, a continuação da guerra da Ucrânia. Pessoal, eu não sou a favor de nenhum dos dois lados. Eu sou a favor da vida masculina, porque são homens que estão sendo mortos, entendeu? Mas essa guerra já está ganha para a Rússia. Não tem para que continuar. E os jovens ucranianos sabem disso. Os homens ucranianos sabem disso. Acabou. Só que se você desertar no lado ucraniano, você é alvejado, você ganha um tiro no meio da nuca. Desertores da Ucrânia são mortos e suas famílias são torturadas e mortas também. Isso o Peter Shenko Kraniev não fala. Essa guerra da Ucrânia tá perdida, acabou. O que me deixa mais revoltado é ver vídeos no TikTok de mulheres ucranianas curtindo a vida nas noites de Kiev com homens estrangeiros. Enquanto os homens ucranianos estão morrendo no front, elas estão sentando num pau de negão. Salam, wait. SMA. Salam. Salam alaikum. Khalla farha. As meninas lá tudo dançando, se divertindo. E os negão só sarrando elas e elas curtindo de boa, como se nada tivesse acontecendo. Imagina a moral do soldado ucraniano que vê um vídeo desse. O cara, ele não tanca, ele se mata. Se ele não se matar, ele vai pro outro lado do conflito. Ele abandona o conflito e vai lutar pro lado da Rússia. Eu faria isso, pessoal. Aprenda uma coisa. Quando você defende a Ucrânia, você não tá defendendo a Ucrânia. Você tá defendendo a América, os valores imperialistas americanos. Aí alguém vai falar, você tá com narrativa de comunista, imperialismo americano. Pessoal, imperialismo americano é feminismo, gaysismo, que é o Globo Rommel, Plano Kalerg, White Genocide, genocídio branco. O que está acontecendo na Ucrânia é genocídio branco. Por que vocês acham que a OTAN começou esse conflito com a Rússia? Quem começou esse conflito não foi a Rússia, foi a OTAN. Porque a OTAN foi criada quando existiu o Bloco Soviético. O Bloco Soviético ruiu e a OTAN continuou. A OTAN não foi desmembrada, continuou crescendo e avançando e ocupando territórios, fazendo os outros países ficarem numa situação de hostilidade. Foi igual aconteceu com a Rússia e na Ucrânia, a Ucrânia querendo se juntar à OTAN e a OTAN querendo mandar bombas para a Ucrânia, bombas nucleares para ameaçar a Rússia. Aí o Putin não teve escolha e invadiu. Quem começou esse conflito foi os Estados Unidos, foi a União Europeia, não foi a Rússia. Igual esses caras como Peter Shenko Kraniev, esses anarcocapivaristas. Você vê esses caras anarcocapivaristas aí, esses caras como Peter Shenko Kraniev? Os caras falando nos vídeos deles, parece esquerdista, parece liberal americano, porra. Sabe, uns caras retardados, esses boomers, e pior, esses boomers, pessoal, foram lobotomizados durante a Guerra Fria pra acreditar que a Rússia é malvadona em tudo. E isso foi disseminado através do filme Rock, se não me engano é Rock 4, sei lá, que tem o Draco lá e o Apollo Creed, o Draco mata o Apollo Creed, E hoje a gente tem um monte de viúva de Apolo. Um monte de viúva de Apolo aí. É, Slavo Ukraine é o caralho. Vai tomar no seu cu, filho da puta. Vai se fuder, gordo, nojento do caralho. Por que não vai ele lá lutar? Defende a Ucrânia porque não vai ele lá lutar no front. Sabe por que ele não vai? Porque se ele for lá no front, os ucranianos vão acusar ele de ser um espião russo tentando comer todo o estoque de comida dos ucranianos para fazer eles passar fome. É isso que vai acontecer com ele se ele for lá no front. Idiota, babaca, gordo imbecil. E essa guerra aí que tá acontecendo na Ucrânia, pessoal, é mais um plano da União Europeia para implementar o plano Kalergi, porque eles sabem que a Europa agora tá inundada de homem imigrante, pessoal. A Europa, você vai tipo na Alemanha, tá cheia de turco. Você vai na França, tá cheia de argelino, marroquino, egípcio, nigeriano. Você vai no Reino Unido, o Reino Unido tá cheio de paquistanês e indianos, estão se matando entre eles lá. Tá cheio de homem. A Europa virou praticamente uma China. Tem um superávit de homem. Se eu não me engano, acho que era na França. Na França tem 1,5 milhão de homens a mais que mulher na França. 1 milhão, pessoal, 1 milhão. Na Alemanha tem quase 1 milhão de homens a mais do que mulher. E isso vai dar uma crise. Por que será que esses países estão inundados em violência? Por que será que esses países árabes só ficam em guerra? Porque lá, por causa da poligamia, os sheiks lá tem um monte de mulher e os caras não tem nenhuma e os caras se radicalizam. Radicalizada pelo Islã, porra. Aí eles criaram essa guerra pra criar essa crise de refugiados, que é uma crise de mulheres, né? As mulheres tudo indo embora do país, encontrando outros parceiros lá. Tem um monte de homem imigrante lá. Eles vão fazer essas mulheres brancas, caucasianas, eslavas, loiras, se reproduzir com esses homens imigrantes. O que vai acontecer? Plano Kalergi, genocídio branco. E já era a etnia eslava. E os homens morrendo no front. This oh, lovely yes. West African that approached a young white girl and a unhinged, white mom. Just gets the idea right in away. In France, yep. We've played this a few times. But again, where was the riots after this? Where was it? And this is a daily occurrence. Every time now. There's you know, situations like this. Every other day. God, most yeah, Western it's nations. Like... Yep. This is what there should be riots over. Yes, I want to see riots. I want to see riots over these things. I won't be happy until there we do. There should be. That's the only, you know, till reasonable their shit thing. Is burned to the ground. Yeah, which ironically is our shit because they didn't build and create anything. But who cares about this stuff? We can rebuild yes. that at any. Do outro lado, você tem os homens russos que não querem se relacionar com as mulheres russas porque as mulheres russas também são bem nojentas, pegando essas mulheres ucranianas, levando elas para a Rússia e botando o filho nelas também. Esse é o plano Kalergi. Quando você defende a Ucrânia, você tá defendendo o plano Kalergi, tá defendendo a porra do genocídio branco, caralho. Só que pra esse Peter Shenko-Kraniev, isso é teoria da conspiração. White replacement, substituição branca não existe. Isso é coisa de conspiratório, de extrema direita. O discurso do cara, um puta de discurso liberal esquerdista do caralho, porra. Tomar no cu. É por isso que o Brasil e o restante do mundo tá nessa merda, por culpa dessa geração maldita de boomers. Esses boomers criaram essa situação maldita que a gente vive hoje. Essa situação difícil de colapso demográfico, de colapso econômico. Eles ferraram com tudo. Deixaram a gente sem nada. E esses vagabundos ainda chamam a gente de geração Nutella, geração degenerada. Olha lá, MC Pipoquinha, essas coisas. Quem criou essa situação de merda foram vocês. Quem foi a geração do sexo, álcool, drogas e rock and roll? Foi a minha, caralho? Lógico que não. Foi a sua, seus boomers, filhos da puta. Gordo de merda. Mangina. E por cima ainda é gordo e é mangina. Cara, é incrível como esses libertários, a maioria deles são uma cambada de mangina, caralho. Tudo mangina, threadcom. Olha a situação dos caras da Ucrânia. Compensa você ser patriota? Compensa você ser nacionalista? Enquanto você tá morrendo no front, elas estão dando pra inglês, pra alemão. Você vai ver as... Pessoal, vou colocar os vídeos aqui, pessoal. Vocês não vão tancar, pessoal. Eu não tô tancando. Eu tô revoltado. Eu tô black pilado agora, nesse momento, fazendo esse vídeo para os senhores. Eu tô fudido. Vocês não fazem ideia. Eu tô com ódio, assim. Vocês não fazem ideia, pessoal. Os americanos, tudo curtindo lá, comendo as mulheres. E os caras morrendo no front. Vai, trouxa. Vai ser patriota, ser nacionalista. É isso que você recebe. A Ucrânia é o país mais feminista do mundo. A Ucrânia é o país do fêmea. Quando você defende a Ucrânia, você tá defendendo a porra do feminismo, a porra do ginocentrismo, caralho. É idiota? É besta? Puta que pariu, mano. Puta que pariu. É pra ficar fudido com esses merda. Pra ficar fudido. Inclusive, o dono do canal que tem esses vídeos aí no TikTok se chama Kiev Knight. Kiev Knight, tá? E ele é um turco. Um turco. Os turcos estão fazendo a festa lá na Ucrânia. Estão comendo geral, botando filho em geral. E lá o ucraniano morrendo no front, ele fazendo um monte de bebê lá de skin. Vai, trouxa. Cai nessa propaganda de Tredcom, cai. Cai em conservadorismo, é tradicionalismo, que elas são as vítimas da sociedade. Vítima é você, caralho. Você é a vítima aqui, porra. Quem começou essa guerra foi um bando de velho boomer. Um bando de velho boomer querendo gozar, querendo ganhar dinheiro em cima de você. Tá? São esses boomers que fazem a sua vida ficar difícil. Foram esses boomers que criaram toda essa merda, esse cenário de merda que a gente vive hoje. Foi por causa desses boomers que a gente tem Maria da Penha. É por causa desses boomers que a gente tem esse monte de lei de assédio. Porque quem é que assediava as mulheres no trabalho? Eram os boomers, caralho. Esses boomers, pinto louco. Quem é que teve 3, 4, 5 divórcios? Teve 3, 4 filhos com mulheres diferentes? Boomer, olha só o Bolsonaro. É um exemplo disso, pô. Tá ligado? Boomer é uma merda, cara. Boomer é uma merda, tá ligado? Pessoal, vou terminar por aqui, tá? Por onde chega. Me desculpem, sabe? Meu estado aqui emocional, mas é foda, pessoal. Até a próxima. Tchau.